Eis que o tabernáculo de Deus aqui está. Ele habitará diante do seu povo, para sempre será o seu Deus. Toda lágrima dos olhos limpará, pranto não haverá, não mais tristeza, morte ou dor, pois tudo para trás ficou. Assentado sobre o trono, ele diz: tudo novo farei. Estas palavras escreve já, pois são verdades fiéis. E feito está, feito está. Jeová, príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, filho de Deus, rei dos reis, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, príncipe da paz, poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, o Messias, Jeová, príncipe da paz. Fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Messias e Jeová, o grande eu sou para sempre. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.